Jesus está presente. Aleluia! Glorifica a igreja! Jesus está aqui! Santo! Eu te vi no céu. Eu te vi no céu. Solta a voz, São Paulo! Cante comigo! Quero te ver lá no céu. Vocês! Crente de oração, no ministério da intercessão, quero te ver lá no céu. E tu que cantas hinos ao Senhor, no ministério do louvor, eu quero te ver lá no céu comigo. Se acaso chegares primeiro, avisa que eu, avisa que eu também. E nas bodas, e nas bodas. Contigo.